Alfa 2, Alfa. Prossiga. Linha número 10, obrigado. Sonada, disponha. Salvador, muito bom dia, ouviu o sinal 73, estabilizado no operador, show na UTE. Bom dia, Rio 5973, cheque trem, livre pouso, pista na 0, vento 1, 1 na 0 grau, 08 na esquina, negão na 0, 1, 2. Vento 1, 1 a 0 grau, 079. Final 73, na sala 35, direita, mantém minha escuta, taxi via Alfa, Kilo para Pat 3. Salvador, bom dia, Golo 995. Bom dia, Golo 995, avistado, cheque trem, Livoso, pista 10, vento 1, 10. NH marca 1012. 1012, baixado e travado, pouso autorizado na 10, 995, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Golo 804, 3 milhas e meia do externo, baixa e travou. Bom dia, Golo 804, continua aproximando, aguarda no pista livre, QNH 1902. Aguarda pista livre, Golo 804. Golo 995, no solo 41, na direita, mantém-me, escuta, taxi via Alfa e aporte 20 da Juliette. Escuta, 995. Gol 1804, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 099. Gol 1804, livre pouso, pista 10.